Arma 732, curva esquerda pro 240, limite permanece. Então, 3894, desça para 4.000 pés, que legal no 0, no 5. 4.000, 1015, 3894. Portugal 022, call, repeat center, frequency 126.85. 732, tem condições de manter a velocidade até o externo? Gente, curva agora à esquerda, proa 220, limite ao localizador. Três oito nove quatro, retorno radar para sequenciamento, curva esquerda para 360, limite ao localizador. 360, limite ao localizador, 3294. Sério, uma 732, curva esquerda para 200, limite permanece. Sério, uma 732, desça para 2.000 pés. Na 3894, para o localizador, curva à direita, proa 030. Para o lock, direita 030, 3894. Controle Salvador, boa noite, gol 1856, Fuca, proza 5500. 1856, boa noite, contato radar, voa 390, sai da Fuca. 390, boa noite, 56. 3894, desce para 2010, reporte estabilizado. Deixa eu reportar, 3244. Estabilizado com 273, ILS, sono 0. 1273, complete, aproximação, torre 1895. 295, gente. Tenê 6143, desça para 3.000 pés, que é legal no 095, redução 2009. 3.000 pés, 1.095, 2009, Tenê Controle Salvador, muito boa noite, web 6720, decolado, não se escuta. 76720, boa noite, contato radar, voo 360, direto Leda. Direto Leda, grato 360, 6720. Saíram no 732 para o localizador, curva à esquerda para o 145, reporte estabilizado. Esquerda, 145, reportará. Não, 4. Aqui reportará para o táxi, cima de Zéon. Passada bomba acima do nível 00 devido à redução. Ele está livre. Na reta de decolagem, usando 1000 pés para 2000. Você é no 1732, chame torre, ou no 8195. 18195. Será 2733, usando 1000 pés para 2000. 2733, subou para 2 mil pés, após 2 mil, curva à esquerda na proa 010. Após 2 mil, curva à esquerda, proa 010. Confirme primeiro procedimento, será o ILS, não? Confirma. Primeiro procedimento será o ILS, X-ray, 10? Afirmativo. Então, coordenar então o ILS, após 2 VR, ou VR DMA Yankee. Confirme o passageiro 2736. Após esse procedimento, segue para o VR, arremete e faz o VR, VR DME, Yankee, da pistão do zero. Gente, após o LS, vai fazer o VR. Afirmativo. Dois VR. Descimento autorizado para Brasília, nível 310. Câmbio de Luno 7, decolagem, pistão zero, primeira curva direita, árvore elétrica. 1809, passa o localizador, hoje é menos fatia. Vem 6720, foi direto do Bridge, na presente. Bridge, grato, 6720. Um trato de procedente de Mateo, de Tio. Chanel 201, 89 a bordo, 3 horas e 40, até na Guarulhos. Obrigado, Valente. 2733, curva esquerda na proa 280. esquerda, 280, 2733. Gol 1856, chame em Recife, 2085, alternativa 125, decimal 45. Confirme a frequência do gol 1856. Primário 2685, secundário 125, decimal 45. 2685, 2545, gol 1856. Web 6720, chame esse Recife 1251, alternativa 3325. 251, 3325, grato, boa noite. Para o puxa sonar. Reportar aparelhos de táxi 5219, obrigado. Buenas, está 3894, livrou nossa escuta. Alfa, repórter da Juliette. Confirmo, 3894. Positivo, Alfa Juliette, meia dúzia, 3894. Solo, soma 2, 3, 2, 9, 7. Esquerda na proa 200, aguardando proa para interceptar o localizador. Esquerda 200, aguardando proa para interceptar o localizador. 2, 7, 3, 3. Trip 54 no 5, tá 6 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame Liel, 1201. 02736 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 130, reporte estabilidade. Esquerda 130 para interceptar, reportaria estabilizado, 2733. Controle Salvador, boa, 42016 Azul, cruza 1500 para o 370 na PUCA. Azul 4206, contato radar para o 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 4206. Desça para 1.700 pés, ajuste no 0 no 5. Estabilizado o CLF, descendo para 1.700, 2733 no 0 no 5. Gente, Força Aérea 2733, ao arremetido, o senhor vai subir para 4.000 e curvar à esquerda, ao atingir 4.000, irá voar o VOR. Ativo, subir para 4.000 e após curvar à esquerda, para a proa do VOR, e o 2733. O 2736 está confirmando no setor norte. Pela esquerda, setor norte, 2736. Alfa, quando o ponto espera chamar a torre 119-2895. Chamatura 1895, 2733. Até 10 milhas por discussão do controle, ciência. Saída da Euler da Bridge, após 2.000, vou adiante Leda. Aqui da Euler, após 2.000, Leda, 620. Alvo, no 567, 295 Beta Paraná. Botana, 567. Solo, chamando 143, no 01 aguardando o sinalizador, ok? Irá precisar de órbita e irá passar direto. Agora vai ter que retornar e realizar a órbita. Vou deixar 33. Sim, tipo, a aérea 2733, suba e mantenha 4 mil pés, reporte de mim. E para 4 mil, 2733, reportará atingindo. Zero até 10 milhas no voo 76. Solo, TAM 3897, pushback acionamento no 5. Vai. Rodou no 567, contact 1469, com 03 horas, 46 minutos. Alfa, temperatura 18,95. Controle Salvador, trip 5219, perfil da Arbor, boa noite. Trip 5219, contato radar, sua para o 200, sai da Arbor. 200, sem restrições, senhor. A livre da restrição, trip 5219. 200, livre da restrição 5219. Telemetria 201, chame centro Recife, 1251, alternativa no 3325. Recife 251, 3325, obrigado, boa noite, 201. Você é 2733, voe o VOR, reporte no bloqueio do VOR. Espero 2733, reporte na curva de afastamento. Estará na curva de afastamento. Autoriza descer para 2000? Hotel 2733 negativo, mantenha 4000 para não interferir nas decolagens. Vai manter 4000, vou 2733. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1567, decolou. Vou 1567, recebido a 3000 pés na saída árvore. Ok, 3000 na árvore, vou 1567. 767, forma uma aeronave mantendo 4000 pés, é um Charlie 208, fazendo um procedimento no VOR. Até o através do portão 7, ela vai prosseguir 3567. 767, você forma a sua direita. 9 horas a 4000 pés.